A maior referência em diversão. Proporcionando à família Pop o maior show audiovisual do norte do Brasil. O Águia de Fogo Super Pop. Super Pop. Em nome de Ricardo Extintores, equipamentos de segurança com Ricardo Extintores. Cobra d'água. É a marca que veste os irmãos LX Juninho da MC Nandinho. Friburgo. Vestindo de verdade no show do Águia. Vamos lá, Brasil! Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. É o Pop Life, é o Pop Life, é o Pop Life. É o Pop Live, é o live, live, live, é o live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, Super Pop Live! Uma bicada! E agora dá-lhe a bicada com seu bico dourado! Uma bicada! Toma bicada! Mãozinha pra cima! Quem é do Rimo? Quem é do Paixão? Quem é de Breves? Bota suas mãozinhas pra cima! E lá vai ele! É isso que vocês queriam! E aí, família Pop? O que eu gosto é essa energia! Yeah! Agora eu vou pro Super Pop. DJs LC Juninho Pop. DJs DVC Nandinho Pop. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, Super Pop Live. Faz o L de live aí, faz o L de liberdade, de live, de live. Alô, Breves, estamos chegando. Segunda-feira, oh, oh. periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. DJ Juninho. Todo que eu faço dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Preparar pra bailar na palete. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Eu sou o Wade, estou aqui em breve, balançando essa galera, sacudindo, bora, bota dela. Tô linda menina, sou da balade no clima. Tô aqui no pop do. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá viola e a balade no esquenta. Sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Tô aqui no pop e a galera aqui de cima. E a mãozinha vai pra cima e bate na palminha. Mãozinha vai pra cima e bate na palminha. Por quê? Eu vou no rei, vocês vão no roll. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Hey! Hey, hey! Super! Marmarinho! Aqui na frente é melhor! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! 5, 4, 3, 2, 1! E agora? Soquinho, no céu, esse é o meu pop life. Vamos pra cima assim, faz bonito. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Puxa aí, Alisson. Só quem é filho de Deus vai cantando bem forte. Vai, vai, vai, vai. Só quem ama a breve escanda bem forte. Eu me escondo de todas as formas. Aí, ó! Não quero criar esperança. E quem vai casar em 2016, bota a mãozinha pra cima. Quem pretende, pelo menos, vai! Meu! Mas eu não quero me casar. Eu quero ficar aqui em breve, na chuva, sol, faz o que vier. Você me empresta sua sobrinha aí, rapidinho. Por favor, por favor, por favor. Isso. Aí prepara o teu vício aí, viu? Ó. Aqui em breve tem isso, ó. Tipo o carnaval de Olinda, né, Juninho? Pode chover, pode filmar aí, ó. Pode chover, pode filmar aí, ó. Mais um pop, tira essa galera do chão. Obrigado, minha linda. Bora se jogar nessa chuva hoje à noite. Passa uma branca. Essa galera canta, Alisson. Tô falando. Ficar maluco. Tatu, dá um aqui com o balsa aqui na frente, o cara de balsa do Super Pop, Tatu, com essa equipe de apoio. Teu homem, confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. coração bate no peito, só tu sabes como tá. Tu és o quê? Mas tu é. E a rainha? Minha rainha. E você, escanda! O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. É o quê? Live. Super Pop, meu vício, tu. E deixa de mansinho, torcida do papão, por favor, levanta a mão. Torcida do papão, por favor, levanta a mão. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão de tudo em 2016, bate na palma da mão. Torcida do papão, torcida do papão. Olha o símbolo do Paysandu aqui, nem pedi, viu? Mas a minha produção já é atenta, meu irmão. Quem é do Paysandu? Canta assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Apaga tudo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Chama a galera azulina, ninguém alisou! Quem é do leão, bate na palma da mão, torcida do leão. Mas peraí, se botar o símbolo do Paysandu, tem que botar o do leão! E a torcida do leão, bate na palma da mão, vai! Quem torce pro São Paulo? Quem torce pro Santos? Quem torce pro Palmeiras? Botafogo? Fluminense? Vasco? E a torcida do Corinthians? E quem é? Do Flamengo faz barulho. Quem é do Super Pop também levanta a mão! Faz o S, faz o S, faz o S. Só quem é do pop tem que cantar assim, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Vocês! Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela senta gostoso demais. Eu tenho mais uma, Juninho. Vamos lá, então, manda ver, Alisson. Que a galera tá quase tirando a sombrinha, meu irmão. Com sombrinha ou sem sombrinha, breve, canta assim, ó. Não complique, muito simples, só fazer aí um mais um dá dois, menos você, sou eu, vou viver o meu amor sozinho. Deixa na batida, quem que lembra dessa aqui? Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas o quê? Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vê. Bora sair do dia, Alisson! Libera mais uma, então! Você me perdeu e agora... Diz assim! Solta a voz! Oi, senti! Diz assim! Vou ficar maluco sem você, amor. Eu vou estar perdido. Sabe distribuir, vamos! Parabéns pra você, bora bebê, bora Potiguar, bora papai do ano, que é 7, 1, 2, 3. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, pra desafiar, não tô entendendo. Mexeu, pra voltar, caixa, caderno, vai. Toma bicada. Vai detonando, e o pop vai detonando. E DJ Lohan é 7, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete. E deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida. Bora que é 7. Manda uma cerveja daí, meu irmão, que o DJ tá fim hoje. Ele tá fim de tomar toda. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que o DJ Edson vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Com C15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então deixa, deixa, deixa, deixa. Pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho. Aí, Edson! Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Quem tava esperando o Super Pop em breves, a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Eu pedi pra direção da festa apagar todas as luzes, que eu ia fazer uma brincadeira com vocês, mas eles não atenderam, bora deixar assim. Quem é que gosta do escurinho aí? Bota a mãozinha pra cima! Efeito especial, meu irmão! De show grande! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escurinho. Bota a mãozinha pra cima aí, só quem é filho de Deus! Mãozinha pra cima! As duas, as duas, as duas, só quem é de breves, quem dá valor dessa cidade, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, alô Marajó, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e agora, acompanhando as luzes, acendendo e joga assim, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Todo mundo, galera do fundão também, bora lá, bora lá. Esquerda, direita, esquerda. Atenção, 5, 4, 3, 2, acende. Bota pra agitar, bota pra agitar, bota pra agitar. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Ha, ha, ho, ho, ho. Cima. Bora brincar, gente, bora brincar, é carnaval, eu já me sinto no carnaval, mãozinha direita pra cima, olha a bicada, bicada, bicada, bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, mãozinha direita. Alguém já ouviu assim? Era isso que vocês queriam? Então! As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. Prepara a mãozinha, bora breves, olha essa picada! Pop ninguém derruba, pode copiar, pode vir com uma que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia. Baby C Alisson e Nandinho. DJ Alisson e Juninho. Juninho e Alisson. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop Live no comando, minha águia dá o gritinho. Segura, Alisson! E esse show é dedicado à nossa amiga Fernandinha Tavares. As enfermeiras Fernanda Tavares, muito obrigado. Doutora Fernanda, obrigadão com todo carinho. Ela e o seu esposo, o bebezinho do pop. Alô, bebê, tá liberado, meu irmão. Vamos nessa, então. Fala, bebê. Super pop. Então solta a risadinha pras meninas aí, vai. Animozinho em cima, animozinho em cima. Pedindo paz, alegria, saúde, chuva quando der, meu Deus. Pode mandar. Que o que vem do céu é bem-vindo. Novinha tá demais, apavorando a festa. É com a perereca. Toca, toca nela. Toca, toca nela. Toca, toca nela. Toca, toca. Olha como é bonito a galera lá no meio agitando o Arizona. Ontem, Portel, chuva a noite toda. E a galera agitou geral. Hoje, em breve, não é diferente, Alisson. O da chuva, a galera mostra que gosta desse som. E a gente agradece. Oh! Ei, o pop é o pop. Dali que dali, Alisson. Joga, uma, duas, três, libera, libera. E o nosso parceiro J. Moraes também por aqui com a gente. Bora, J. Moraes! Abraço dele! Alisson. Prazer te dou um trato como nunca vou te dar. Bora registrar. O sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho vou brincar. De lambuz e me arranha, quando beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, meu saludinho! Sobre abraço, nossa amiga Joelma! Ela é de Belém, mas está aqui hoje com o Chibuaga! Atualmente em breves! Obrigado, Joelma! Felicidade, beijo no coração! Bora no vibração! J. Moraes aí! No programa! Alisson Marinho! Aqui, ó! Meu amigo J. Moraes! No programa! Me chama que eu vou! Me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama que eu vou! E ele registra tudo, Juninho! Bora, Jotinha, bora! Bora, Jotinha, bora! Bora, Jotinha, bora, bora, bora! Haja chuva! Eita, minha família! Bota açaí e pimenta! Ai, tá dedo, hein? Dali, Alisson! Mas eu lembro. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Eu lembro sim. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Amanhecendo. Eu lembro o dia que super pop. Namorado. Lembro da gente andando de mãos dadas. Eu lembro. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Essa mulher apaixonada, né? Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas. Mais um Baby Show! Comigo, garoto, equipe da moto aqui com a gente, frente a frente. Toda a galera da Moto Cross aí, desde cedo no Águia. Só vamos no pop tocar a última, meu irmão. Leandrinho Lacoste, também o Vitinho. Lacoste, os presidentes da família Lacoste em breves. Alô, Lacoste de breves, como é que é? Hoje sonhei com você, precisei acordar, era tudo. Dani DJ Edson! Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, é o Pop Live. Nem demonstrar o meu amor. Nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Doce mega pra você. Você. Vai negar pro nosso amor, não valeu pra você. E a família do nosso irmãozinho, DJ Josimar lá do Pop Saudade agora, aqui da família Pop. Alô, família José! DJ Josimar. Ao vivo, meu irmão. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Por aí você querendo. Que bonito, que bonito. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que só chama. Alisson. É assim, brother! Diz que pensa tanto em mim. Tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de. E as fundas oficiais, brother! Ele abraçando! Olha esse Juninho Neves, senão de. Bora, maninho, bora meter pressão! Olha essa imagem, eu vou levar pro nosso site oficial. Galera de Sombrinha no show, meu irmão! Até parece que estamos em Olinda, não é? Breves, é Paraíso, Marajó! Você quer e eu também tô querendo você. E assim, ó! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido. Pop Live. Com suas garras afiadas e com sua picada mais poderosa e destruidora do mundo. Mãozinha, vai, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Vai, vai! Oh! Sacode! Hey! Eu vou pé no Marajó! Hey! Bora, bebê! Bora, DJ Alisson, não deixa parar de jeito nenhum! Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece, aquece. Se tiver alguma mulher solteira daqui a pouquinho, eu quero que ela dance aqui no palco do Pop. Uma mulher solteira que não tenha vergonha de nada. De nada, de nada. E depois a gente chama os homens também, porque no Pop quem manda são vocês. Mãozinha direita pra cima e dá-lhe uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe na batida, dá-lhe na batida. Um, dois, três, bicada! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bicada diferenciada. E a galera entrou no clima, frio! E que novinha, que novinha. Eu sou safadinho. Te jogo na parede e te empurro. Eu vou empurrar. Aí a sirene chama, e a galera bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Deixa eu ver baixinho, minha sirene. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Quem é que não vai trabalhar no carnaval? Quem é que vai tomar muita cachaça nesse carnaval, isso? Bota a mãozinha pra cima, agora, com força, com astral! Libera a minha sirene, a festa. A rapaz. rapaziada fica com animação. Esse suíte, vou atrás do caminhão, fica gelada. E quem tá tomando latinha de cerveja, bota pra cima no chão. Eu quero uma latinha pra matar o bebê. Eu quero uma latinha pra tomar com o bebê. Ninguém sabe, cachaça não é água. Porque a festa é cachaçada pra moçada. A rapaziada fica com animação. Desse swing na porra de curtição. Tô atrás do caminhão e a caravela da Chica Mãe. Tá mal, vamos ver. E a latinha, a latinha, a latinha. Eu quero uma latinha pra botar com você. Eu quero uma latinha pra botar um bebê. Ela... Eu quero uma latinha pra botar. Alô, galera de Terezinha, no chão, cara. Aí, DJ Ellison, solta a sua. E a galera joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palminha da mão, na palminha da mão, de mansinho, de mansinho, de mansinho. Bora fazer de novo. Mãozinha lá em cima. Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima, e joga pra um lado e pro outro assim. Só quem quer muita paz pro nosso país, joga pra um lado e pro outro assim, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, olha a luz. Direita, esquerda, e só quem é menor de 18. A novinha. Nossa, novinha não me quer, só porque eu vim da roça, roça, faço bom. Bracinho pra cima. E quem vai ficar muito louco, louco, louco, louco, malucão, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, todo mundo louco, louco, louco, louco, louco, muito louco, louco, louco, louco, muito, muito, muito. Vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Bora beber! Dá-lhe uma bicada, bebê. Toma a bicada. Levanta a mão. Ele é live, ele é Fernandinho. Live. Vamos beber. Traz que é sete. Traz a minha dose. Escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer. Chuvê Xandão, meu parceiro Potiguar. Que saudade da minha ex. Que saudade, Potiguar. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Peraí. Só quem é de maior aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem mais de 18. Bota a mãozinha pra cima. 3 da manhã. Parece que tá começando a festa agora. Mas é o seguinte, quem é maior de 18, bota a mãozinha pra cima. 3 da manhã, bora começar uma putaria básica aqui. Bora, bora, bora, bora, bora. É carnaval! Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. O que, rapaz? Com ela não tem caô e eu canto namorado. Ex! Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E quem não tem saudade da ex, bota a mãozinha pra cima. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Bora, putaria! Família Magno aqui no apoio com a gente, Edson. Também o Mário Júnior, o Luiz e os moleques da vila. E a Valdo de Marituba também com a gente, olha, Valdo. E o Orelha do Celular. Só pra dormir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Essa luz aqui, o responsável... Só quando eu pedi, parceiro. Só quando eu pedi, aí tu... Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça... Eu gostei do purinho, eu gostei do purinho. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe o tapinha assim pra frente. Dá-lhe o tapinha, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Canta quem sabe. Oh, oh, oh, oh, oh. Acende, acende aí. Acende, acende aí. Acende mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Oh, oh, oh, oh, oh. Acende tudo, acende tudo, acende tudo. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Eu sei, quem gosta é muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. E quem já tomou uísque, por favor, levanta a mão aí. Comigo, se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. E quem tá tomando cerveja, não beba uísque e não fume. Bota a mãozinha pra cima, pula, sai do chão, vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o pop em breve. Gostei do grito, bora, bora, bora fazer de novo, vai. Eu gosto desse grito, meu irmão. Então, bota o bracinho pra cima e dá no gritão aí. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, sempre quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro, que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Tem alguém lá, quem é quem, quem será, meu pão, dá meu brinquedo de fura. Quem curte essa aqui? Smoking loud on a yacht, Louis V. Everything to my motherfucking sock. Yeah, home. And I'm living at the top, and no ice in my drink. Got enough in my watch. Yeah, home. Yeah, home. Yeah, home. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Segura a metralhadora. Vai, violino, mostra seu poder. Um, dois, três, vai! O grave tá fichado. O médio tá no talo. Corneta tá doendo. E bota o dedinho pra cima. Metralha, metralha, metralha, metralha, metralha, metralha. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Olha meu parceiro do Jean Ricardo. Ele e companhia do Anãozinho também. O Paulo aqui com a gente. Alô, Misael! As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra. Dá saiu pra mim. Pra metralhar a tristeza. Pra metralhar a desigualdade. Esse é o intuito dessa música. Bora, DJ Ellison. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. E o dedinho vai pro ar, o dedinho vai pro ar, o dedinho vai pro ar. E quem tá fique, o Brasil cresça muito mais. Bota o dedinho pro ar, metralha! Toda parceria certa aqui com a gente, garoto! As que comandam vão no tra, tra, acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra. Vou ensinar assim o tra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dona Pop sem LP no bumbum. Eita, que coisa boa! Olha onde eu tô aqui, Alisson! Eu vim aqui cumprimentar a nossa amigona Fernandinha Tavares, aniversário do ontem, ao lado da sua família, meu padrinho Digo, ao lado da Francisca, sua mãe e o seu esposo, o bebezinho do Pop, e a família da Grito! E na Pop sem alipinha no bumbum. Dona Pop sem LP no bumbum. Empina, empina. Domingo de tarde, tô no orelhão pra ligar pra novinha. Chama pra dar um rolé pela cidade com o rei da cacimbinha. E desde a época do cruzeiro eu sou por ostentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da cacimbinha e meu nome é Safadão. Agora boto meu CD pra tocar no paredão. Quem tá solteiro levanta a mão, bate na palminha. E bate na palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão, palminha, palminha, palminha, palminha. Vai! Isso não vai dar certo, Titi! Esse é o meu conjunto! Esse é o Pop lá! Sete parente! Olá, Vinho! De noite que não consegue dormir, com zumbido nos ouvidos, amor, só que vem aí. Você quer dormir de noite que não consegue dormir? Opa! E a galera de Belgaço também pra gente aqui no ladinho. Sente só o gritinho, Alisson, galera de Belgaço! E a minha equipe tô nem vendo, também na Terra Firme. Eu não tô nem vendo, eu tô no Pop, meu irmão! Muriçoca, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica. Toda equipe, os heróis de meu braço. Joga tudo em cima e sai do meio. Maria, para, Joãozinho. Doutor Renan, me quero ver. É o Águia de Fogo.